3560 no solo 38, livre à direita, chama solo, 1 decimal 1. Direita, chama solo 201, 3560. Solo Salvador, batalha 3560, livrou na escuta. Segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3560. Chanel 6315, chame Recife 13325, alterno 1251. Zona 3325251, Chanel 6315. Salvador Gold 009. Diga! Dado o informação aqui, autorização para o gelo. Gente, para ele agora de cópia. Para o taxi do meia 142, da Oceané, está com o POB de 137, 3 horas e 30, alternativa Natal. Vou ir na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, reporte para a descida, o Oscar Juliette é 6. Patricio Mezela, após a aeronave da Avia se liberar a entrada da Juliette, foi autorizado o ingresso na mesma portão 9. Gente, após a passagem da Bianca, autorizado o ingresso portão 9, Patricio Mezela. Voo 2009, está pronto, cópia? Pronto para cópia. Salvador Ilhéus, 240, nível autorizado via rota, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El Coral. 1-208, controle, 5520, transponder. Autorizado de mel, a rota de câmbio, 2204, da direita, da El Coral, 208, 2209, 2206. Correto, chama para a posicionamento. Aí, agora, aqui, a marcação, o flight level 080 NH1013 via Bonf Arrival. Boa, Rimei 142, deixando a próxima, espera 90, boa tarde. Fecha a linha 140, autorizar a linha e decolar de imediato, pista no zero, vento 190 graus, 079. Linha decola de imediato, está na linha 142. Papapá, Serra Kilo Índia, aciona identificação via chegada Amã, desça para o nível de voo 080, ajuste no 093. Estabilidade X-Ray, 966. 1966, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, 966, final da 10, baixo travado. Quem chegou no 966, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Liga no 093, padrão. Ok, aguardando. 065, um Charlie 72, Romeu. Gente, o Whisky Lima Vita. Oceaner 6326, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray da pista. 1-0, reporte estabilizado. Reporte na 326. Bora 966, autorizado pouso, pressão no zero, vento, 210 graus, 079. Pouso na 10, 966. Eu no 42, decolado aos 43, chama controle, no 20, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, 142. Salvador, boa tarde, 642, a Chanel, Puka, Caju. Chanel 6142, contato radar na decolagem, subavia Puka para o nível de voo 350. 350 autorizado, solicita voar Aracaju. Base de coordenação 6142. Aguardando, pode voar Jamo por enquanto? Autorizado o Jamo 6142. Jamo 6142. Papapá, Sierra Kilo Índia, desça para o nível de voo 050, tráfego esperado. 050. Gente, Papa Romeu, Whisky Lima Vito, sube e mantém o nível de voo 085. Autorizado, dono papapá, Serra Quilíndia. Serra Quilíndia, reduz a velocidade 22 a 9. 22 a 9. 22 a 9. Se tiver mais próximo, a Serra vai 17. Repara o som. Romeu, Whisky Lima Vitor, fique atento ao tráfego, posição 9 horas, 1 ou 3 milhas, não estão na escuta do controle, fique atento para o tráfego, não temos a altitude nem o tipo da aeronave. Sim. Viana 1097, aciona identificação via BONF, desça para o nível de voo 060, ajuste 1013. Até 60, acelera BONF, voo 1097. Salvador, muito boa tarde. Papá. Papapá, Serra Quilo Índia, desça para 2000 pés, autorizado ele a 7-3 da pista 1-0, reposta habilidade. 2-0, mandou estabilidade, 7-3. Chanel 6314, essa é a identificação, voando Papog para interceptar a chegada à Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste 1093. 070, negativo, a Xané 6314, número 4 na aproximação. Condor 076, descente 4000 feet. QNH 1013. Condor 076, descente 4000 feet, QNH 1013. Romeu, Whisky, Lima, Vitor, mantenha-se em condições visuais. Livre a frequência para autocoordenação, para serviço de informação em voo e alerta. Mantenha isso sob controle. Estabilizado, né? 326. Xané 6326, complete final do procedimento Electric Creation, me torre 198, decimal 9. 198, confirme da presente modificando a regra. Positivo. Papapá, Sierra, Kilo, Índia, plano IFR modificado ao 1749, desce e mantenha 1.500 pés, vou ir no, na proa da rotatória para ingresso no corredor interlado. Azul Pagano 65, Braco Minas, 340, nível autorizado, via Brasil 1-0, após ter que conforme, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8 controle, 5-5 no 4, transponder. Tá correto, tá livre, pushback no 3, chama isso, tá. Agora distante, o portão que o senhor vai prosseguir encontra-se ocupado no momento. Você está esperando uma resposta da Infraero para ver se ela dialoga, ok? Gol no 966. Ok, obrigado. Para a chegada, reporte para a descida. Gente, papapá, Alfa, Charlie, Mike, desça para o nível de voo 080, ajuste 1013. Salvador, está 3154, ação de identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, ajuste 1013. 080, a tempestade da chegada são 3154, número 5 na aproximação. Azul 4462. Confirma essa tela de Deus, Azul 4462. É uma Deus, à direita. Essa cozinha era pro de Pagog mesmo, pra pegar? Só que o estilo não tem essa posição. Uno, já livrando à direita, chama solo, 1-2-1, decima 1. Entre livrando à direita, 2-1, 1-1, acho que é 6-3-2. Está interessando na agitada, então se você bem de Miguel. É confirme essa aí, está preso na bode, se tem uma formação à esquerda, está executando, pegamos de via direita, em relação à posição para a bode. Afirmativa, a instrução foi feita para a proa de Pabog, o azul 4462. Porém, livre desvios, Após desvios, voo em mare. Essa mantém a posição. Bomber 076, descend to 2000 feet, KNH 1013, clear ILS X-ray of runway 10, report established. 1076, descend 2000 feet, KNH 1013, clear ILS X-ray runway 10, and call US 7. Papapá, Serra Quilo Índia, chame torre 1185. 195, obrigado, bom dia. Então, como possível, Proadmar, Proadmar 4462. Autorizado, o azul 4462, Proadmar. Fala no mar, então, 4462, agradeço. Gente, Alface, Serra, Kilo, Índia, responsável pela mesma imagem, Comédia da Central, voo e o Pátio. Confirmo. Qual que é o Pátio do destino? É o da Baité. Gente, a Bahia Terra, o vento 190 graus 07 norte, Serra Quilo Índia, autorizado por uso, pista no 7. Meio pouso no 7, Serra Quilo Índia. Alfa Charlie Mike, desça para o nível de voo 090. Aqui é o 090, o João. Para a descida azul 4452. Aqui é o 070, minha pista. Na M3-14, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Pode passar a TAP abaixo da restrição de altitude? Afirmativo, sem restrições de altitude em TAP ou na M3-14. Sim, só autorizado. Para descida azul 4462. Azul 4462, desça para o nível de voo 150. 150, 4462. Juliette, portão 01. Juliette 01, Léo Gol, 9659, centro de Papá, autorização Galeão. 9659 do Galeão, aguarde o instante cópia, prepare a saída da El. Da El, não sei se foi. Do 4065, cruzeiro linha de decolar, sistema 0, vento 190 graus, 079. Estou abrindo o voo 209, camarada. Está finalizando o seu país. Obrigado. Azul 4462 vai atingir o 150. Confirma o tráfego, a nossa esquerda é destino Salvador também. Afirmativo, azul 4462. Quer que reduzam a velocidade recomendada? A gente está na frente, como é que está a sequência? Azul 4462, mantenha pro Edmari. Então, mantendo velocidade, a proa de Mali atingiu 150, azul 4462. Azul 4462, desse mantendo 120 e a velocidade 200 nós, na sequência irá seguir após o tanque, está à sua esquerda. Sem problemas, só para a gente se fazer a separação aqui, se ajustar. Está 120, está reduzindo a velocidade a partir da presente, o azul 4462. 1097, 6. Uno 097, desça para 2000 pés, ajuste no 013, para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 190. Proa 190, descendo para 2000, voo 1097. 3154, pode voltar, pode tentar a separação do azul? 3154, voltado. Presente, está 3154. Controle, o ângulo deve ser entrar na proa de Puna, em autoriza de volta para 2000. 1076, establish ILS runway 10. Oscar Juliette, SPR, curva e agora à esquerda pro 0190, limite a marcação no 50 de Simbra. Ponto 076, contact Nautal, 1-8-95. Ponto 076, 1-8-95. Sonamento 314, mantenha 3-1, mantenha presente pro outro vetor ação e reduza para 1909. Mantenha a presente pro outro vetor ação, 1-9-0-9-0-9. Então 3154, desse mantenha 4.000. Descendo 4.000, 3154. Controle, o Oscar Juliette X-Ray pode descer agora para 2.000? Negativo, Oscar Juliette X-Ray desça até a altitude de 4.000. 4.000, Oscar Juliette X-Ray. Afirmativo, é o número 3 na aproximação, irá seguir dois traços da reação. Grupo seguro, o Salvador, o Ítima Vista, nivelou no 08. Quente, reporte número terminal. O Tran 3154 disse que mantém agora o altitude 3.000. Jack 3.000 pode considerar a responsabilidade? Afirmo. Azul 4462 disse que mantém nível 100-00. Azul 4462, confirma. Azul 4462 disse que mantém nível 100-00. Centena 4462. Oxalé 6314, reduz a 1-7-0-9. Controle azul 4065. Mostra, Juliette, que você curva à direita agora na proa 100-00. Puxa, poderia confirmar a proa, por gentileza? Proa 100-00, acho que é Juliette X-Ray. Azul 4065, contato, submantém nível 340. 340-4065. Puxa, Neme 314, intencionalmente irá ultrapassar o localizador. Limite de marcação no 20 de Simbra. 20 de Simbra, limite 63, contato. Controle, Oscar Juliette X-Ray, deseja, prossegue agora a sua função em direto dos corredores para não atrapalhar vocês. Gente, modificando essas regras agora, prossiga aí para a direto rotatória, descendo até 1500 pés. Rotatória 1500, é pra ajudar vocês mesmo, tá ok? É, está com a gente aqui. 1097, disse que mantém 2000 autorizado final LS, tem condições de interceptar e completar o ILS? Afirmativo, descendo para 2000, autorizado X-Ray, gol 1097. Azul 4462, disse que mantém o 080, azul 4462. Descendo para 80, está mantendo 200 nós indicados. Oceano M314, curva direita proa 130, reposta no Brasil 2 estabilizado, reduza para 1709, irá seguir o traço à sua frente, com a 37 da Gol. 130, reposta 17063, 1-4 autorizado? Ativo, antecipa que está autorizado, Oceano M314, na proa 130. Autorizado, reposta 37, está seguindo o Boeing 37. Irá seguir o Boeing 37, já está passando duna já. Dona 097, complete LS, torre 1-895. 895, boa tarde. Azul 4462, curva esquerda pro 090, limite ao localizador, irá seguir tráfego à sua frente. Confirme pro Azul 4462. Pro 090, Azul 4462, descendo agora até 7000, ajuste 1-0-1-3. 090 até o 7000, 4462. Azul, papapá, alta, tango, Sierra. Papapá, Alfa Tango Sierra. Foi na proa de Amã para interceptar a chegada. Reporte para a descida. Proa de Amã. Reportar para a descida. 4462, confirmando a proa agora 360, Leões seu localizador. Azul 4462. Proa 360, limitado pelo locker, Azul 4462. Descendo para o 70. Desvira, Alfa Tango Mike. Toma controle. Alfa Tango Mike, descida. Papapá, Alfa Charlie Mike, desça para o nível de voo 050, ajuste no 093. 050, Charlie Mike. Joker 5, fogo ahead. Joker 5-4, radar contact 6-4 miles southeastbound, fly my position, descent flight level 060. Joker, radar, são 3154, desça para 2000 pés, reduz a velocidade para 1709. A partir de agora, redução de velocidade, desce 2000 pés, 3154, está autorizado a partir de agora? Afirmativo, TAM 3154. Reportaria estabilizado, 154. Azul 4462, desça para 3.000 pés, ajuste 1093. 3.013, um ajuste azul 4462 para o norte. Estabilizado no pescador na IRS 6314. Canal 6314, complete chame torre 118, decimal 9. Certamente sim. Controle Salvador, voo 2009, decolado na sua escuta, muito boa tarde. Voo 2009, contato radar na decolagem, siga via da EL para o nível de voo 240. Da EL para o 240, voo 2009. Siga Vitor Índia Quilo. Vitor Índia Quilo, acione o código 0210. 0210. Controle o Oscar 302, direção Interlagos, pro da rotação de estado de Golfo Campo. Atango Oscar Juliette X-Ray, chame torre 118, decimal 9. 1895 X-Ray. PNR 6314, torre 118, decimal 95. Boa tarde, Patango Oscar Juliette X-Ray na prova da rotatória, a visual. Patango Oscar Juliette X-Ray, autorizado ao final do nosso 7, reporta na vertical da RMAR, informa sequenciamento de dois tráficos para o nosso 0. Paciente, vai reportar na vertical da RMAR, aguardando o Oscar Juliette X-Ray. 4462. Bom, no 097, no solo 03, livre à direita, chama solo, no 21 decimal 1. 21, boa tarde. Alfa Tango Serra, desça para o nível de voo 070, ajuste na 093. 070, Alfa Tango Serra. Canal 6314, ajustado, livre pouso, tono 0, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso no 06314. 1, corrido, proa 090. Já está interceptando o lock de acordo, azul 4462. Ok. Lá, final da 1-0, tem mais um na sequência, confirma? Afirmo, Patango Oscar Juliette X-Ray. Temos mais um tráfego na final da 1-0. Vocês vão de espera no seu norte, na RMA. Paciente, vai fazer espera então, preferencialmente com curvas à direita? Negativo, curvas à esquerda, Oscar Juliette X-Ray. Perdão, curvas à esquerda, Oscar Juliette X-Ray. Já está atingindo a vertical da RMA. Gente. Papapá, Alfa Charlie Mike, reduz a velocidade para 1909. É 290, Alfa Charlie Mike. Ele é os gols 209 para voar coral? Salvador. Final 17, Alfa Charlie Mike, X-Ray. Cara. Do 4065, chame Recife no 3325, alterna 1251. 3325251, azul 4065, vamos trabalhar. Papa Romeo, Whisky Lima Vito, serviço radar encerrado 60 milhas sudeste de Salvador, mantenha nível de voo 085, para serviço de informação e alerta, chame Léo, frequência 120, décima 1. Salvador, boa tarde, está 3154, 425, Brasil. Em São 3154, visual com o mesmo, agora pista livre. Quem negar no 093. Eu livre pouso, pista no 0, está 3154. Negativo, está 3154, aguarda pista livre, informa o tráfego à esquerda, mantendo espera, 1 no mil pés. Paciente, ficará atento, está 3154. Oxenê 6314, no solo 06, livra à direita na Golf e chama solo, 121 no decimal 1. Chama na solo, 63, no solo. 140. Juliette X-Ray, na escuta, autorizado o final da 17. Cortar e reporta na vertical da RMAR novamente. Final da 17 autorizado, reporta na vertical da RMAR. Nossa, Juliette X-Ray. Patango Oscar Juliette X-Ray, informa um tráfego já próximo à cabeceira 1-0, mantendo no meu pés, mas um tráfego passando dunas. Se possível, agiliza o final da 17. Paciente, está visual, botando a final da 1-0, Oscar Juliette X-Ray vai agilizar. Da 3154, avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 180 graus, 08 não. Nível pouso, pista 90, tá 3154. Nível cheio de dados. Nível ataque, no meio 9, tem condições de efetuar um pushback um pouco mais à retaguarda para possibilitar a entrada da aeronave da companhia no mesmo portão? 10? Gente, vai fazer a recuada mais boa. Gente, no meio 59. O vento 180 graus, 08 nós. Continua a aproximação, aguardando autorização. Olha o que a Juliette aqui foi. Pushback, acionamento, Xané meia. 321, não está no gate 612. No 612, aguarde o 621. Aguarda. 3000, Alfonso Alemãe. Alfonso Alemãe, que desça para 2000 pés, autorizado ele a SXV, reposta utilizada. 2000, chama estabilizado. Azul 4462, chame torre 118, decimal 95. 1895, Controle 230, prioridade descida. Papa Romeu, Vitorinho de Aquilo, desça para 1.500 pés, reposte no através de Paris. Através de Paris, do Papá, Alfa Tango Serra, atinge o bandeiro 70. Alfa Tango Serra, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.3. 4.000 no 0.3. Brasília, aguarde de bota. O 097 está autorizado a ingressar a Juliette, está com cautela para o portão 10. A aeronave da companhia está inspecionando o feedback, mas a retaguarda para possibilitar a sua entrada. Juliette, para o portão 10, cautela do 097. Controle Salvador, com 1620. Solo, 1201, decimal 1. Da alta vai se mantendo 1, decimal 1, 3154. Gente, do no 620. Estabilizou, Charlie Mike. Papá, Alfa, Charlie Mike, complete, chame torre 118, decimal 95. 1895. Bioker 54, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Passando Duna. Gente, Alfa Charlie Mike, reposta no marcador externo baixado travado, confirme intenções. A intenção é cancelar no externo e para 17. Gente, Alfa Charlie Mike, chama para cancelamento no externo. Para mais. Número 2. Sim. Tudo. Caso necessário, cumprir a RA depois informa de controle. Confirme. Quase prossegue Alfa, Juliette ou Juliette? Prossegue Alfa, Juliette. É 3.4, mantém a expediente. Ok, obrigado. Telemax, torre 1895, que é bom pouso. O 2009, chame Recife 13325, alterna 1251. Livrando sequência. Obrigado aí. Tá bom? Vamos. Aí no externo, Alfa Charlie Mike, propõe uma base pela direita do 17. Gente, papapá, Alfa Charlie Mike, quando cancelado o Zuno 1, autorizado curva esquerda, circuito do 17 pela direita, reposta final do 17. Ah, você manda a final da 17, o Alfa Charlie Mike. 59, segue táxi via Índia em Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1013, bom voo. Ok, Índia e Alfa, ponto de espera 10295, 1013, na Argentina, meio de cross. Xané 6321, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, tá livre com os becos 06. Chame pro táxi. Afirmativa, após a aeronave da Bolívia, é isso? Tá autorizado a iniciar o pushback, chama pro táxi? Afirmativa, após a aeronave da Gol, ela tá iniciando o táxi agora, após a mesma liberar, tá livre pro pushback no 6, chamando pro táxi. Afirmativa, a aeronave é da Gol, após a passagem então da aeronave da Gol, Está autorizado iniciar o pushback. Está em setor aonde, pushback? Qual a posição? Ela já está iniciando, já está próximo através do botão 10. Ah, tá. Afirmativo. Muito obrigado. Após a passagem do colega, está autorizado iniciar. 6321. Aí. Controle alto, diz um desvio pro papapá, passando terra pela direita, 30 graus. Alfa Tango Serra, autorizado desvio. Mantenha a curva direita na proa 160. 160. Vai cruzando 4.500 pés na proa 160. Joker 5-4, increase your descent speed. Joker 5-4, do you have a condition to increase your rate of descent at 3000? Yeah, continue. Thanks. We are now back to 3000, Joker 5-4. Confirma aqui. 3567 para Brasília, está falando Fábio? Salvador Brasília, 360 nível autorizado, veio peso 1 no 7. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída arbor, elefo 1-208, controle, acione 5524 no transponder. Com cautela na Juliette, para o botão 06, observando o push da aeronave da companhia. Para 3154, segue a aeronave da Avianca e a Juliette, portão 5. Segue a Avianca, Juliette, portão 5. Lado 10, 0659. Fatango Sierra, curva esquerda pro A 010. 010 esquerda. 0 nível autorizado. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. 1208, controle. 5534, transponda. Autorizado o voo, o gol 1884, autorizado para Aracaju, 2-3-0. Decolando a 10, primeira curva esquerda na Puca, transição Jamo, após Jamo, direto a Aracaju, 128. Correção 120.8, o controle 5534, transponder, foi o gol 1884. Correto, chama o pushback, acionamento, gol 1884. Calma aí, para o pushback, estamos chamando agora, para o pushback, acionamento. 4-4, então aguarde para o pushback. Quem é que eu guardo? Turquilo Índia, voo e rotatória. Alfa Tango Serra, irá ultrapassar o curso do localizador. Ele vai aqui, ó. Aguarde. É, controle, podia confirmar a informação para o Alfa Tango Serra? Prossiga. Está ultrapassando o limite do localizador? Ativa, agora curve à direita na proa 160, 160 Alfa Tango Serra. Curva à direita, 160. Ativa, vamos Snake Approach aí para a separação da aeronave à sua frente, da prossiga, né, no LS. É um super tucano da Força Aérea. Próximo de Montefilho. Gente, eu estou indo aqui. Alfa Tango Serra, desce uma 2000, completo final S, porém inicie redução para aproximação para dar separação aí com a aeronave para frente. Negativo, então eu estou descendo para 2000, está limitado pelo custo do localizador, reduzindo. Alfa, tá com chance. Afirmativo, graças pela colaboração. Voo no 620, disse sem mantém, altitude 3000. 3000, 620. Salvador, 3217, está em identificação, disse mantém a 4000, chegada bomba, guarde a LF 78. 4000, bomba, 78, Alfa Juliette, 1000, está em identificação, chegada mar, guarde o procedimento LF 78, ajuste 1013. Prazo, Alito. Controle agora no 659. Pro 659, contato, se mantém nível 360. Atenção 360, 659. Apontando o C, reduza para aproximação, cheque de puro, chame torre 118, décimo 95. Caso solicite a pista 17 para a torre, antecipe que já temos aeronave aí próximo de Paris, prosseguindo para o C, Alfa Tango C. Outro 95, Alfa Tango C. 1208, controle, 5566, o transponder. Tarde, Alfa Tango C, está estabilizado no localizador, solicito cancelamento, prosseguir final no 7. Gente, papapá, Alfa Tango C, reporta no marcador 0 para cancelamento. Forçado externo para o cancelamento, Alfa Tango C. Joker 54, I have the runway side lane, get down and lock it. Joker 54, you're clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 079. Tip check, Roger, Joker 54. Então aí, Papa Romeu Vitor Índio Aquilo. Papa Romeu Vitor Índio Aquilo, depois a gente se espera com curvas à esquerda, vamos, o tráfego vai cancelar para 1-7. Gente, vai manter setor? Afirma, Papa Romeu Vitor Índio Aquilo. Então vem 360 então pela esquerda, Vitor Índio Aquilo. O Xanem 6321, mantém o ponto de espera. Vai manter, boa tarde, obrigado. Papá, Alfa, Tango, Serra, plano cancelado 19, autorizado curva à esquerda. Circuito 17 pela direita, reporta final do 17, tem condições de fazer uma base curta, 17? Afirma base curta, o Alfa, Tango, Serra, para o 17. Alfa, Tango, Serra, confirma somente o passe, pode ser? É para base, tá, o Alfa, Tango, Serra. Xanem 6321, no autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Alinha e mantém a cabeceira 1-0, 6321. O Serra baixar e travar, está na base da 1-7. Papapá, Alfa Tango Serra, já avistado, livre pouso, pistão 1-7, vento 180 graus, 079. Livre pouso 1-7, Alfa Tango Serra. Papá Romeu Vitor Índio Aquilo, autorizado final do 1-7, a porta vertical da rotatória. Autorizado final da 1-7, Vitor Índio Aquilo. Joker 54 on the ground at 2-1, leave by your route, call ground 1-2-1, decimal 1, maintain position before Alpha. Maintain position before Alpha, Joker 54. Taxi on this frequency, maintain frequency. Taxi, nós temos 160 bordas, autonomia 2 horas e 6 minutos, contornado Maceió. Confio. 160, 60. Jack Taxi em Engine Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-2. E 12 agora, ponto de espera 102-95. Nome 7 Recife, frequência 1-3-3-2-5, alterne 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, meio temporal. Estabilizado, Gol 620. Gol no 620, chame a torre, 1895. 1895. Nos fala os 22, autorizado backtrack, pistão no 7, após livrar na bata, agilizando, temos o tráfego na final do no 7. Cliente, o Alfa Tango Serra, mantém centro da Quebec. Joker 5-4, clear to cross the runway 10, after hotel, military from leaving the frequency. Gol 1885, ponto espera da 10. Cliente, gol 1884, mantém o ponto espera. 884, mantendo o ponto espera. Foi gol 1620, sinal baixo travado. Gol 1620. Vento 190 graus, 07 nós, QNH 1012, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 620. Oxalé 63, 21, decolando 23, chama controle, 90, decimal 8, bom voo. Foi, Elefa. Vitor Indiaquilo, final da NOS7, baixado travado. Gente, Papa Romeu, Vitor Indiaquilo, prossegue final do NOS7, reporta vertical da Henri Mar, informa o tráfego, já passando o marcador externo para o NOS0. Ciente, Vitor Indiaquilo. Gente, Alfa Tango Serra, mantém a posição. Tá, 3217, desça para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado a final LFSU e responsabilizado. 2013, confirmando, autorizado a FN, 3217. Autorizado em área manter, cabeceiro no zero. Área manter, 1884. Ana? Virado do na alva de metro. Meia dois zero, no solo 26, livre à direita, chama solo, 1-2, vamos decimal. 1-2, confirmo? O solo em 1-2, vamos decimal 1, chama, o gol no 620, no solo aos 26. 1-2, 1-1, o gol no 620. Entre contato na frequência 12685. Caso negativo, 1-3-5-3. Caso negativo, retorna à frequência do controle. 320. 320. Autorizado o pouso por Vitor Indiaquilo? Papai Romeu, Vitor Indiaquilo. Livre pouso, 7, o vento 190 graus, 0-6-2-9. Livre pouso, Vitor Indiaquilo. 1-8-8-4, livre decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 0-6-2-9. Decolagem Romeu Vitor, em Tiaquilo, no Solos 27, confirma a parte. Tá? Libra à direita, o estacionalizando frequência, boa. Boa. Opa, Tango Serra, autorizado, a retaguarda do Vitor em Tiaquilo, táxi, parte 5, estacionar, livrando frequência. Papá Romeu Zulu Lima Romeu, prossiga. Zulu Lima Romeu com plano para Serra, Serra Cabe Zulu, decolado de Vera Cruz. Ultrassone. Romeu Salvador, Papá Romeu, Alfa de Grande Romeu, está na ponte da Alta. Alfa Juliette Romeu, desça para 3.000 pés, o ajuste 1013. 3.000, 1013. Controle de boa tarde, gol no 884, decolada agora, passa 27. Gol 1884, ligue o seu transponder e não receba o mesmo. Confirma agora? Ainda negativo. E agora? Agora sim, contato radar, suba para o 230, saída Puca. Puca, ok, para o 230. Papá Romeu, Zulu, Lima Romeu, acione o transponder 5506. 5506, Zulu, Lima Romeu. Controle, o Papá Romeu, para o Alfa Mike. Funcionar, frequência livre. Boa. 07. Romeu Zulu, Lima Romeu, confirma o nível, está autorizado? 105, Zulu, Lima Romeu. Isso, mantenendo de voo no 05, quando possível estimar de pouso. Salvador, é o gol 1884. Prossiga. Possibilidade da presente proa coordenar com Aracaju ou com Recife. Proa do Alfa Romeo 363. Aguarde. Obrigado. Zulu Lima Romeo, pouso 2030. Cané 6321, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1353. 288353, boa tarde. Dan 3217, chame a torre 11895. 295, Dan 3217. Alfa Juliette Romeu, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizada, finalia executou e responsabilizado. 2000, 013, já estabilizado. Papá Romeu Bravo Alfa Mike, suba para o nível de voo no 05, quando possível estimar de pouso. Suba para o 105, aguarde. 10, após Neuma e após prossegue direta. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5004. Receptorizado 370, compõe a rota para Zulu 10, decola da 10, curva à esquerda, sai da Puca, Zipa. Após Neuma, após CCP. 1208 é o controle, aciona 5004, gol 9966. 5004, transponda, estão pronto para o tiver acionamento 966. 5004, vai chamar, obrigado. está autorizado, chame pronto táxi. Gol 1884, chame o centro Recife, frequência 12685. 2085, boa tarde. Boa. Bravo Alfa Mike, a aeronave está na sua retaguarda, a 3 milhas. A 9 se liberada. Alfa guarda a Juliette, a 327 guardando a ponte. Que vai aportar aqui no 9, nós estamos liberando para eles aqui, ele pode até antecipar o táxi dele, o Salvo. Gente, então 3217, ingresso de linha de posição 09, fica atento ao depois da companhia, efetuando o pushback. Gente, segue 09, obrigado, colega. Nada, senhor. Abaixo.